Bem-vindo ao nosso, acho que é 12º, calma aí que a gente vai olhar na internet, eu acho que é nosso 12º podcast, Filosofias de um Jovem de Justiça. Exatamente, 12º, e aqui é o Matheus, e eu, Cléderson, não é daqui, e calma aí, a gente esquece essa parte que a gente acabou de dizer, a gente vai falar hoje sobre, a gente não tem um tema ainda, eu acho que vai ser sobre Intelligent Design. A gente fez meio atrasado, porque era pra ser sexta-feira, só que aconteceu alguns imprevistos, acabou não dando tempo no final de semana e durante a semana meio corrido. Por isso eu acho que esse episódio vai ser um pouco menor que os outros. Daí sexta-feira de novo a gente vai fazer um inteiro. Pra vocês aí. A gente quer agradecer pelo pessoal que postou no nosso blog. Calma aí, deixa eu voltar lá. Calma aí, não. Pelo pessoal que postou, pela Débora, pela Web.x, falei certo agora, né? Web.x. Uhum. E a gente achou alguns livros. Aliás, você lembra os livros, Cléderson? Dos anjos? Peraí, em que a Débora falou o do anjo. Okay, a Débora falou a verdade sobre os anjos, 1998, quer dizer, pela CPB. Mas a gente achou mais alguns lá na CPB mesmo. Enquanto o Cléderson procura, eu quero agradecer a Jesus, não a Jesus, mas a uma pessoa... A Jesus também, né? A Jesus também, óbvio. Mas uma pessoa com nickname de Jesus, que tem um blog e que colocou um link no blog dela, para nossa, muito obrigado, queremos agradecer a você. E também ao... Calma aí. Também ao Tomás A. de Jesus. Ele é um teologando, lá no NASP, eu acho. Saltitante. E ele entrou no nosso blog. Obrigado. Muito obrigado. E ouviu o nosso podcast. Obrigado pela contribuição. Obrigado pelo comentário. Pelo apoio, exatamente. A gente quer incentivar você de vir aqui e deixar o comentário. Verdade. Você que ainda não deixou o comentário, você deveria ter deixado. Ou se é a primeira vez que você está ouvindo, bem-vindo ao podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Bem-vindo. Você ouça e deixe seu comentário. O nosso aí blog. Você quer dar o comentário. O nosso blog é Jovem Adventista, tudo no singular, .blogspot.com. blogspot.com. Entrem lá e deixem um comentário ou enviem um e-mail pra gente. Só que é mais fácil deixar um comentário, né? É, pra web.x, mais alguns livros da casa publicadora. Tá, aquele que a Débora falou, que é A Verdade sobre os Anjos, de Ellen White. Também tem um outro chamado A Obra daquele Outro Anjo, que também é de Ellen White. Também temos Anjos, Exército Invisível de Luz e Poder, do pastor Wilson Sarli. E Anjos, Sua Presença e Atuação na Vida Humana, do pastor Sesostris César. Se você quiser ter mais alguma ideia, tipo, de mais certeza sobre esses livros, você entra lá em cpb.com.br, www.cpb.com.br, e vai no canto esquerdo vai estar uma barrinha de busca. Daí você coloca Anjos para buscar por palavra-chave. Vai estar lá escrito, daí vai aparecer todos os livros que tem alguma coisa relacionada com anjo para você. Então, isso aí. Muito obrigado, Cléderson. De nada. Então, vamos... Hoje, a gente vai falar sobre Intelligent Design, ou desenho inteligente. Uhum. Que, eu não sei, eu tenho uma definição aqui pela Wikipédia. Não, calma aí, página errada. Que aconteceu alguns problemas aqui, 2-3 semanas atrás, aqui nos Estados Unidos... Mas primeiro vamos dar o que é a concepção de desenho inteligente. Desenho inteligente é a concepção de que o universo e as coisas vivas foram feitas por um agente. Não fala que é agente, entendeu? Mas ele faz. Explica pra eles o que você ia falar. Tá. Por que você respirou fundo? Não, eu não ia falar nada. Fala. Bem. Tá, já que eu fui incumbido de falar, eu falarei. É, ele é uma teoria... Que meu tá em inglês aqui. Vai contra o evolucionismo. Contra, sim, é uma teoria... Você pode escolher entre evolucionismo, criacionismo, essa teoria, e a teoria dos israelianos, ouça a teoria que você quiser seguir. O Intelligent Design é quase um criacionismo, só que ele não é uma coisa muito religiosa, porque o criacionismo fala, Deus criou o mundo em 7 dias. Exatamente. Como diz na Bíblia, o criacionismo bíblico, pelo menos, deveria dizer isso. Uhum. O Intelligent Design é mais uma coisa assim, você vê as coisas tão complexas quando você estuda a natureza que você... Só não, pode ter sido... Só pode, alguém inventou, algum ser inteligente. Ele não diz quem foi. Não fala que foi Deus, não fala que foi... Foi alguém que... Um agente teve que inventar tudo isso pela complexidade. Verdade. Por que a gente tá falando isso? Porque no dia... Agora deixa eu passar aqui pra outra. Aqui, ó. No dia 20 de dezembro de 2005, foi julgado um caso aqui nos Estados Unidos, e a corte proibiu o estado da Pensilvânia... As escolas públicas da Pensilvânia de dar esta matéria em classe. É verdade, os professores... Eu não sei porque eu não pesquisei muito profundamente, depois se você souber, você fala. Uhum. Eu não sei se eles estavam tendo aula, ou se algum professor citou na sala, não sei como que era. Ou alguém entrou com pedido pra ver se podia. Só sei que o juiz proibiu, ele... Até eu lembro, eu tava ouvindo rádio no dia que eles falaram isso, ele proibiu qualquer teoria alternativa à evolução de ser ensinada na classe de aula. Exatamente, então vai ser sobre isso. Então, olha só. Agora, vai falar. Qualquer alternativa... Qualquer alternativa ao evolucionismo não significa só o que ele estava ali no caso, que é o design inteligente. Significa também o criacionismo, qualquer outra teoria que vai contra. Qualquer coisa. E isso vai contra a Constituição dos Estados Unidos. O primeiro emenda da Constituição dos Estados Unidos. E é por isso que a gente está falando, entendeu? Porque a gente achou eu achei isso um absurdo, entendeu? Não, lógico. Porque eu tava lendo aqui, eu falei aqui, ó, a primeira Constituição dos Estados Unidos proíbe... A primeira emenda proíbe que o Congresso, ou alguma lei, proíba o estabelecimento de uma religião estatal, o exercício livre da religião, ou a prática livre de religião, é proibido você restringir a prática livre de religião, restringir a liberdade de fala, restringir a liberdade de imprensa e mais alguns aí. Mas basicamente o que a gente quer aqui Moral, rapidão, fala. Rapidão. Aí, a primeira emenda, ela fala isso daqui. O Congresso não pode fazer nenhuma lei... a respeito de estabelecer uma religião ou proibindo o livre exercício de qualquer religião ou proibindo a liberdade de fala, de expressão, de prensa, né? De você escrever, se você pode escrever e publicar o que você quiser. É mais ou menos isso aí. É isso aí, então. Essa é a moral. Essa lei vai totalmente contra a liberdade... A liberdade de religião. É verdade. E ele admitir que só pode ter o evolucionismo vai contra a outra também, que é a liberdade, que é a proibição de uma religião estatal, que não é uma religião, entendeu? Mas seria... Você entendeu mais ou menos? Eu entendi o que você entendeu. Você entendeu, Aham. Uh-huh. Eu espero que vocês tenham também entendido, caros ouvintes. Mas então, foi isso aí. Isso daí pra mim é só uma... É uma coisa, entendeu? Por exemplo... Eles quebraram agora uma coisa assim, foi uma coisa pequena, não foi muita gente que percebeu como uma quebra para a primeira emenda da Constituição Americana, entendeu? Uh-huh. Mas agora, isso aconteceu uma vez, também tem o tal tem do ato, França. Tem o ato patriótico, uh-huh. Que eu não sei direito o que serve, mas foi, mas foi depois do dia 11 de setembro, o presidente lançou uma lei que até foi estendida esse ano. Era pra ter acabado esse ano, eles estenderam que ele restringe alguns direitos dos cidadãos devido à luta contra o terror. Cidadãos ou cidadãos? Tá. Não importa. Essa é a moral. Ele restringe... Agora eu tava pensando, por exemplo, no final dos tempos. Se ele já começava quebrando os negócios agora, imagina lá. Uhum. Quer dizer, nós estamos no final dos tempos, mas assim, na perseguição, entendeu? Então, mas na França também você não pode mais expressar a sua... religião. Nas escolas, é nas escolas. Mas o negócio é o seguinte, a França, ela tem uma constituição diferente dos Estados Unidos. Não, uh-huh. Agora, os Estados Unidos é o país que ele é conhecido pela liberdade. Apesar de que a França foi a... Não. Foi um berço. Foi o berço. Foi a liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o país foi o primeiro país que foi formado. Uhum. Não foi que colocou na Constituição, foi formado em... Toda a história dele foi formada em cima disso. Foi... Se você e a gente estudando história americana na escola, a gente percebe bastante isso. Que lá dos primeiros, não queriam colocar essas emendas. Tem a, as 10 primeiras emendas, eles chamam de Bill of Rights, que são os direitos básicos, entendeu, da população, que é o direito de liberdade, blá, blá, blá, blá, essas coisas assim. E eles não iam colocar na Constituição. E a Constituição não foi aceita por um montão de estados até eles não colocarem tudo isso, entendeu? O país, para se formar, teve que ser formado em cima disso. O que a gente vê é que isso está se quebrando um pouco agora. Exatamente. São, eu sinceramente, acho que é sinais. Não, com certeza. Pode parecer uma coisa pequena, então, mas já proíbe, ó. Entendeu? Eles já estão quebrando as bases do governo. Eu não consegui achar nada sobre o ato patriótico, por enquanto. Eu vou ver se eu dou uma achadinha aqui. Mas daí é que a gente entrou de novo aqui. Que porque, basicamente, o juiz... Não, isso é interessante. O juiz é um palhaço, eu achei. O juiz, ele falou... Cadê aqui? Deixa eu não achar xingou, aqui. Coitado. Dá desculpa. Ele não tem culpa. Não, tem culpa sim. Tem culpa sim. Mas porque... ele não sabe que a gente tá xingando ele, a gente não pode xingar os outros. Não, tá bom. Mas o juiz, um incompetente, não. O juiz, ele falou que o intelligent design, ou desenho inteligente, é totalmente religioso e não é como a teoria, entendeu? Como se o cinismo como fosse uma coisa provada. Uma coisa provada. Inclusive, eu tava procurando aqui, googlando por aqui. Deixa eu achar que eu tava procurando. Acho que tá um negócio. Eu tinha achado. Tá. O ato patriótico acaba em 3 de fevereiro desse ano. Vamos ver se não é estendido de novo. Mas eu estava ouvindo em que o problema, eu, tipo assim, nas escolas que o pessoal ensina o evolucionismo como que aquilo fosse a verdade absoluta, entendeu? Uhum. Nunca foi discutido, nunca foi provado, nunca foi desprovado, entendeu? Uhum. Pessoal, por exemplo, a minha aula de Earth Science, ou Ciência da Terra, o cara vai falando normal, assim, fala porque já faz milhões de anos que o negócio está aqui, entendeu? Os alunos crescendo com isso é óbvio, eles vão pensar que isso é... é que negócio... Fala. É que o negócio de Earth Science é... De Earth Science é complicado, porque ele tá falando datas, e essas datas foram provadas, entendeu? Mas não foram provadas totalmente. A outra explicação... As datas foram provadas. Agora, a explicação que ele dá pra essas datas, que não foi, entendeu? Por exemplo, eles fazem os exames deles lá, que, por enquanto, são os provados, entendeu? Ninguém sabe se aquela data tá certa ou não, mas aqui os exames de hoje mostram. De milhões de anos. Aqui, ó, já na... Isso aqui agora é uma entrevista que eu estou lendo com o Dr. Noor Neves de Souza Jr., que ele é um professor do UNASP. Eu não sei onde ele foi formado, você sabe? Acho que foi na USP ou algum. Não sei. Mas, de qualquer jeito, ele já foi em vários debates, ele já foi indo em debates da UNESP, da UFMG, da UFBA e UNITAL. Então, ele é realmente o cara do criacionismo no Brasil. E aqui esse negócio, ó. Já na geologia, as rochas e os fósseis... Calma aí, essa palavra é difícil. Fala aqui, quase que minha língua enrolou. Já lê essa parte. Fanerozoicos. Já na geologia, as rochas e os fósseis fanerozoicos... É fanerozoicos mesmo. Mediante a compreensão dos fenômenos geológicos globais, apontam inequivocadamente para uma catástrofe de proporções globais. Onde que eu aprendi isso no World Science? Onde que o cara me disse umas coisas dessas? Entendeu? Tipo assim, eles não mostram o que não é provado, entendeu? Uhum. No Brasil também é escola pública, em todo lugar, entendeu? E eles aceitam como se o evolucionismo fosse... Olha aqui, ó. O absurdo... Fala. Eu tava lendo aqui. A teoria do design inteligente, ela não é ensinada em nenhuma escola pública americana. Então, você talvez vá para uma escola privada e te ensine. Você vai para uma escola de 20 anos, vão te ensinar o criacionismo. Uhum. Mas nas escolas públicas, o evolucionismo é lei. Só. Obrigado, Cláderson. Certo, te interrompi, foi mal. Não, é que eu não lembro o que eu tô falando. Ah, do cara aqui, do Naomi Neves. Não, mas foi bom o que você disse. Ah. Não, é sério. Obrigado. deixa eu achar. Então, de voltando aqui para Naomi Neves... O que ele mais? É Naor Neves de Souza Jr. Fala alguma coisa aí, Cláudio, que eu preciso procurar aqui. Tá, vou falar um pouco sobre a teoria do Intelligent Design. Assim, na verdade, parece ser uma coisa bastante recente, né? Tem até aquele livro do Michael Behe, que é... Eu esqueci. A Caixa Preta de Darwin. A Caixa Preta de Darwin, esse. Mas aqui, ó, eu tô lendo aqui, tá falando que essa a teoria do Intelligent Design é uma teoria muito antiga. Ó, os antigos filósofos, eu até pesquisei sobre isso já, já lá na Grécia, eles já antes não conheciam a Bíblia nem nada, então, uhum, eles já discutiam isso. Ó, os filósofos gregos Heráclito, Empédocles, Demócrito e Anaximandro acreditavam que a vida podia se originar assim, em qualquer direção inteligente. Evolucionismo, no caso, entendeu? Uhum. Darwin, a vida surgiu do nada. Mas Sócrates, Platão e Aristóteles advogavam a necessidade de uma mente. Entendeu? Já naquela época já tinha essa discussão. É o Sócrates, Platão... Acontece que hoje, a diferença é que naquela época era uma coisa filosófica, que uhum, é o que deveria ser, entendeu? Mas porque ninguém prova a existência de Deus e ninguém prova a existência que as coisas surgem do nada. O que ainda hoje também é uma questão filosófica. Só o que hoje é maquiado como uma questão científica, mas não é. É uma questão filosófica. Aliás, eu estava achando aqui, ó, a sociedade cristã... Não, a, desculpa. A sociedade cristã. A sociedade criacionista brasileira. Isso aqui é uma entrevista entre a SCB e o Dr. Naur. A pergunta é a seguinte. O senhor afirma que o evolucionismo e o criacionismo não são teorias científicas? Por quê? Ao se considerar o clássico método científico que se baseia na experimentação e observação, tanto o evolucionismo como o criacionismo não podem ser classificados como teorias científicas, mas sim estruturas conceituais ou paradigmas. Os dois modelos recorrem, além da ciência, a outras fontes de conhecimento, ao não poderem aplicar um método científico para explicar a origem da vida e outros eventos ocorridos no passado. O caso do criacionismo, a fonte legítima de conhecimento não científico, é a Bíblia, que apresenta Deus como agente criador. Já em filosofia evolucionista, o tempo e o acaso são capazes de realizar contínuos milagres criativos. Na verdade, não existe nenhum cientista puramente objetivo, pois a visão pessoal ou determinada postura filosófica influencia a atividade científica muito mais do que se imagina. O que ele falou aí do caso do método científico, tal, que eles não passam. O método científico, ele foi fundado por Francis Bacon e Galileu Galilei. Ele foi primeiro pensado por Francis Bacon, mas Galileu Galilei foi o cara que desenvolveu e espalhou... Escreveu. Escreveu, e passou pelo... Todos os experimentos dele usaram o método científico que é usado até hoje. Básico, cinco passos para o método científico, simplificados, obviamente, né? Primeiro você reconhece um problema. Depois você faz uma hipótese, que é uma coisa que você acha sobre o problema. Depois você vai predizer qual vai ser as consequências daquela hipótese. Você vai pensar com essa hipótese e tal, isso vai acontecer. Daí você vai testar sua hipótese e vai formular a regra, provando se depois do teste, né, você vai ver se deu certo ou não, vai formular a regra e tal, e vai comunicar ao mundo. Darwin e o criacionismo, eles vão o quê? Reconhecer um problema. O problema é o quê? A criação do mundo, como surgiu a vida. Uhum. Beleza. Fizeram a hipótese deles. Darwin falou da evolução, blá, blá, blá, blá, blá. E o criacionismo fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Daí, prediz a consequência. Daí o criacionismo, que segue bastante a Bíblia, tal, não sei o quê, não sei o quê. E Darwin vai prevendo o que foi prevendo o que aconteceu até nós chegarmos hoje. Os animais foram evoluindo e tal. Daí eles vão fazer os experimentos. Daí nenhum dos dois passa, porque não tem como você provar, entendeu? É uma coisa muito filosófica. Você pode provar, por exemplo, a microevolução. Beleza. É uma coisa que está acontecendo agora. Criacionistas acreditam na microevolução. Os criacionistas acreditam na seleção natural. Na seleção natural, não como Darwin. Não como Darwin, mas em parte. Então. Daí, é aí que falha, entendeu? Se falhou em um dos passos, não pode ser considerado uma teoria científica. Uhum. É uma filosofia, alguma coisa, entendeu? E hoje o mundo trata como se fosse uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, isso. Então é isso aí, eu acho que a gente vai ficar por aqui com o nosso podcast. A gente falou para informar vocês um pouco mais sobre o que está acontecendo em Intelligent Design. Agora aplicando para nós, jovem adventista, é muito importante saber o que acontece com as nossas crenças, né? Uhum. Saber como talvez... Eu não digo entrar em confronto direto com alguma pessoa, entendeu? Não, é verdade. Que não é bom, mas você ter as suas crenças firmes e fortes. E saber exatamente no que você crê. Na verdade é isso. E se alguém tiver um ponto a mais para discutir, deixa o comentário. Deixa o comentário no nosso blog, jovemadventista.blogspot.com. Esse aqui é o Matheus. E o Clederson. Nós queremos agradecer a todos vocês ouvintes. E dar uma boa semana. Uma boa semana para vocês. Eu também quero pedir aqui, por favor, se vocês gostarem, que espalhem. fale pros seus amigos e também orem pelo nosso podcast. Verdade. E é isso aí. Ficam com Deus. Uma boa semana. Boa semana.